Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jurandir Freitas, o Freitas que tá. Hello, olá. Evandrinho tá aqui, Bruno Carvalho. Oi. Atenção. Olha só, hein. Vamos lá, vamos responder perguntas dos nossos ouvintes nesse podcast bônus. É o podcast bônus mais longevo da internet brasileira, esse daqui? Quase 300 edições, eu não sei, hein? Talvez seja. Que loucura, hein? Mó galera tinha, parou, não tem mais. Quando lança é um áudio de WhatsApp de bônus. Aqui não, né? Aqui é qualidade, compadre, né? Aprendi Rapadura Cash, que tem agora poucas edições. O Sala VIP do Rapadura Cash tem poucas edições aqui. Daqui pô, você me lembrou. Preciso assinar o Sala VIP da Rapadura. Caraca, assina aí o Sala VIP, mano. Caraca, Felipe, tu vai amar, porque é só os podcasts cabeçudos que tu ama. Exatamente, porra, é isso mesmo. Só fica a dica aí, conhece aí, patreon.com/rapadurocast. Vamos lá? Responder perguntas? Tem um post novo que não tá desatualizado. No momento, a primeira pergunta tem 7 dias, olha que delícia, porque o último post tinha lá 4 meses, né? Isso. Então tava tenso o negócio. Perguntas atualizadas. Flávio de Lima Cordeiro Filho. E aí, vocês acham que a energia solar vai vingar? Aqui na minha cidade tá cada vez mais comum. Olha, a energia solar, hein? Cara, se tivesse aqui em Fortaleza, tudo poderia ter energia solar. Todos os carros, eu celulares. Inclusive, posso falar uma curiosidade aqui? Ah. Eu já falei que eu fiz engenharia na faculdade um tempo, né? Olha, Felipe, engenheiro? 3 anos e meio. Mas eu não fiz engenharia civil, eu fiz engenharia bioenergética. E um dos tópicos cheguei a fazer as aulas todas, foi de energia solar, inclusive fiz muita visita de fazenda fotovoltaica e instalação fotovoltaica. Cara, é um negócio super viável. A gente tinha na faculdade um dos primeiras redes de placa fotovoltaica que era ligada na energia da CEMIG, que é a provedora de energia daqui. O que é isso? Fotovoltaica? O que é isso? É aquela placa preta da energia solar. Chama de as placas fotovoltaicas, né? Que olha, é exatamente que absorve a luz do sol. E aí você tem que botar elas de uma forma que... Pra pegar a melhor angulação com os raios solares, pra poder ter uma incidência maior de sol e ela render mais, né? E tal, todas essas coisas. E, cara, é um negócio super viável hoje em dia já. O que às vezes trava são exatamente as concessionárias de energia aí de cada região. Aqui em BH é a CEMIG, a Enel, né? Em vários Enel, lugares do Brasil. Enel em São Paulo, no Ria Light, né? Porque você... Pelo menos aqui, você não consegue substituir, você não consegue sair da linha da CEMIG. Você precisa da CEMIG pra você ter energia. Só que o que eles fazem é você meio que vende a energia de volta pra eles, assim. Então você tem meio que um desconto na sua conta, né? Você paga só as taxas básicas lá de iluminação que tem, de iluminação pública e os negócios assim. É, que já... Isso aí já é uns 80 conto? Não. Acho que taxa de iluminação pública aqui pelo menos é 15 reais. E... Não, na minha conta tem 45 reais. Caramba. Na minha conta. Mas isso faz uma mudança gigantesca e cai com... E, por exemplo, se pra casa, principalmente, inclusive você pode... Uma coisa que a gente chegou a olhar pra fazer lá no terreno que meu pai tem na roça aqui, você pode botar lá essa fazendinha, né, que eles fazem de placa fotovoltaica, esse espaço de placa fotovoltaica, e você pode agregar contas de luz de vários lugares, de várias propriedades suas diferentes nela. Então você tá lá produzindo... Porque às vezes, por exemplo, você tá lá produzindo tanto energia, só que é mais... Tá produzindo muito mais do que a sua conta vem. Sim. Aí você consegue agregar mais de uma casa naquela instalação fotovoltaica ali. Então você consegue ter desconto em várias contas de luz de vários lugares diferentes, sabe? Na época a gente olhou pra fazer da minha casa, da casa dos meus pais. Mas é caro pra caramba, né? Essas placas aí. Caríssimo. É um investimento, né? Só que é coisa de longo prazo, né? Você pensa assim, só que geralmente... É o preço de um carro, né? Umas placas dessa? Depende do tamanho. É porque geralmente você faz a conta baseada exatamente no seu consumo de energia. Aí você faz uma conta de em quantos anos você vai ter pago essa instalação com o desconto que você ganha na conta, sacou? Geralmente é coisa rápida, assim, é menos de 10 anos, geralmente, que você tem. Então, por exemplo, às vezes é uma casa, a pessoa tá numa casa, vai morar mais de 10 anos ali. Sim. Vale a pena porque nesse tempo as placas estão pagas e dali pra frente é só o desconto, né? Você já vai ter um desconto muito grande de luz, por exemplo, lá na casa dos meus pais lá, a conta de luz deles é grande, porque é uma casa grande e tal. Não, a gente tá na época do calor excessivo, tem muita gente usando ar-condicionado, né? E a conta tá dando altíssima, né? E como a tendência é ficar cada vez pior, né? Cada vez mais quente, então as pessoas vão usar mais ar-condicionado frequentemente, né? Então, a energia solar eu acho que é o futuro mesmo, hein? É porque o Brasil é um dos países que mais tem incidência de luz solar no mundo, assim, né? De, é. De que eles chamam de aproveitamento de incidência de raio solar. Então, pra gente aqui, depende, vale muito. Quando eu tava na faculdade, a gente fez... Meu Deus, isso tem muito tempo, tem mais de 10 anos já. Né? Tem 10 anos, na verdade. A gente fez a visita nas instalações que eles fizeram da usina solar, que é em cima do Mineirão. Olha. Se você olhar uma foto aérea do Mineirão, ele tem uma... o Mineirão tem aquele... A fachada clássica, né? Que não foi mexida na época da obra pra Copa de 2014. E aí ele tem aqueles vãos, assim... Vários e vários vãos. Aí todos entre eles, por cima, tem a placa. Então são placas fotovoltaicas. Aí ele tem os que eles chamam lá de uma usina fotovoltaica em cima do Mineirão, né? Que ela produz uma cacetada de energia lá. Eu nem sei se ela dá conta do estádio inteiro, mas é uma instalação bem da hora, assim, de usina fotovoltaica, né? E é exatamente esse tipo de aproveitamento de espaço não utilizado, né? Ela tá em um espaço que já existia uma construção. Isso é uma vantagem grande também desse tipo de usina fotovoltaica. Você pode botar ela em locais que você já tem outras instalações, né? E geralmente é o que rola nas casas. Você bota em cima do telhado. Mas, né? Mas aí, por exemplo, Felipe, eu coloco essas placas aí no meu teto aqui. Eu preciso ter uma autorização da Enel pra... Você tem dois tipos de uso, geralmente, na verdade, desse tipo de placa. Você pode usar pra alguma coisa fechada dentro da sua casa, por exemplo, aquecimento de água. Isso rola muito aqui também. Galera com chuveiro, que é aquecimento a energia solar. Eu não preciso falar nada pra Enel, por exemplo. Eu posso fazer por mim mesmo. A instalação e gerar energia pra cá. Por exemplo, geração de energia, porque é diferente a parada da água, de fato ele vai fazer energia térmica, não vai ser energia elétrica. Sim. Inclusive, às vezes é outro tipo de placa, é uma placa mais barata. Uhum. Não precisa ser aquela placa exatamente de vidro, às vezes. Então, isso muda. Então, eu não sei como é que é em Fortaleza, mas aqui, por exemplo, se você for fazer a instalação que vai gerar energia elétrica, você tem que ter uma parada com a CEMIG exatamente para eles saberem, para eles fazerem esse desconto na sua conta, né? Tipo assim, se você quiser lá na, sei lá, um lugar onde não tem cobertura de energia elétrica da CEMIG, você quiser usar energia solar, e aí você criar seus próprios conversores lá pra poder criar energia elétrica, você pode fazer sem problema, sacou? Só que, por exemplo, no meio da cidade de Belo Horizonte, não tem como você ter no meu apartamento aqui, não tem como eu não depender da energia da CEMIG que vem da rua. Uhum. Então eu preciso ter essa parada com eles. O desconto pode ser de 100%? E, tipo, posso gerar aqui energia pra caralho e aí... Com certeza. Desconto... 100% da parte de consumo de quilowatts, né? Que eu nem falei, as partes de taxa você não tem como tirar. Porque as taxas pública, são fixas, ou, né? Ou outras taxas, elas não têm a ver com isso. Mas você consegue tirar 100% e geralmente você tira 100% do seu consumo de quilowatt. Tá bom? É porque a gente já tem que imaginar um mundo tipo Mad Max, né? Que em algum momento a gente vai ter que se virar cada um por si. É bem possível, cara. E assim, hoje em dia elas são mais... tem um aproveitamento melhor de incidência solar, então... Desses filmes futuristas aí, que a galera... O carro é todo... O teto dele é todo de energia solar e ele se movimenta com energia. Pois é, isso é mais difícil, mas rola, né? E até porque geralmente você armazena em bateria energia, né? Porque você tem um tempo finito de uso de absorção de energia solar. Mas tem vários outros, por exemplo, meu pai tem na casa dele lá, meu pai mexe muito com jardinagem, tem muita planta. Ele tem lá uns regadores lá que a bateria dele é luz solar, é uma plaquinha de luz solar pequenininha. Eu tenho uma TV que o controle remoto, ele é recarregado com energia solar. Isso aí é a maior picaretagem, esse aí é Poxa. Picareta. É sim, é Poxa, sim. Mas se... Cara, eu tenho 3 anos aqui, eu nunca botei nenhuma bateria, nem dá pra abrir. Não vai botar bateria nem nada. Leia lá. Leia o quê? É uma bateria que dura 5 anos. Não, o que essa célula fotovoltaica faz no controle, ele evita de você gastar mais. Ele não, se você tentar carregar só nele, não vai. Tanto que ele, se eu não me engano, se for o controle que eu tô pensando, ele deve ter uma entrada USB-C também. Não tem pra você ligar um cabinho pra carregar? Ele tem na pontinha. Exatamente. Mas isso é pra... Eu nunca carreguei, tá? Nunca enfiei em nenhum lugar. Você não ter carregado não quer dizer que ele nunca foi carregado. O que essa célula faz... O fantasma carregou? Quem carregou a TV do Jurandir, outra pessoa? Leia. Não, eu tô falando sério porque, assim... Eu tô falando isso porque o meu padrasto passou por um problema com um controle desse. Mas não tem nem sol aí, caralho. São Paulo é tudo cinza, por isso que não carrega nada, cara. Por isso que tem entrada USB, porque não tem sol. Não, pô, aí o pessoal reclamando online. E aí se você for ler na descrição do controle... Ele não é que ele carrega. Ele vai falar que ele segura a carga pra você, entendeu? Vai, depois dá uma pesquisadinha pra você ver. Pesquisei. Contribua para o futuro mais inteligente com o controle remoto Solar Cell. Diga adeus às baterias descartáveis e adote a energia sustentável. com um único toque. Aproveite seu conteúdo favorito e descubra... Não, o Novos Recursos é outra coisa, né? Controle remoto carregado por energia solar e luz ambiente. Sucesso demais. Ó, agora vai lá. Capitalismo pensando na... É sim, o capitalismo é tipo tirar o carregador da Apple, né? Vamos pensar na sustentabilidade. Se tem um cara que é amigo do meio ambiente, é o capitalismo. Certeza, andam juntos, lado a lado, de mão dada. Mas tem alguma explicação aí, né, pra esse... Deve ter alguma, né, um carregado. Eu acho que funciona. Não funciona, pesquisa. Pesquisa lá depois. Pesquisa o quê, Bruno? Meu pai tem um negócio lá que é um motorzinho de Não, tudo bem, eu tô falando especificamente do controle. O controle não funcionaria, é um negócio que tem consumo nenhum. Bruno, colabore com o meio ambiente, com controle remoto. É pilantragem da fabricante, mano. É pilantragem da fabricante, eu tô falando. Inclusive, eu tinha uma mochila, uma época, que tinha uma plaquinha de solar assim, ó, e ela dava pra carregar coisa nela. Pode, mas eu não tô dizendo que nenhum painel solar carrega. Eu tô falando que esse específico do controle é golpe. Ou do controle especificamente. Entendeu? Depois você dá uma pesquisada pelo modelo da sua TV e coloca o controle pra você ver o que vai aparecer online, Jurandir. Todo mundo reclamando. As pessoas. Mas será que é todo mundo que comprou tá reclamando? Sim. Vai, depois você vai dar uma olhada. Todo mundo. O Jurandir comprou e não tá reclamando. Eu não tô reclamando, eu tô elogiando. Porque aí, sabe o que acontece? Os pais dele carregam o controle, aí depois ele acha que... Não, é o meu controle, é a minha TV. É faz aqui, quanto TV? Na minha casa. Faz quanto tempo você comprou a TV? 3 anos. 3 anos, Jurandir? 3 anos, caralho. Mudei em 2021. Depois você pesquisa aí. Ué, depois você pesquisa o seu uso. Depois você pesquisa o seu uso. Bruna, o fato de você não acreditar... A Mari que tá carregando o controle... A Mari tá carregando o controle pra você. Tá carregando o controle o quê, cara? É igual... Eu não vi nenhuma... Eu tô jogando no Google que não vi nenhuma pessoa falando mal. Não, negacionista. Não, Solar pega Cell. Aí. Pega Solar o... Sucesso. Vou abrir o Reclame Aqui, vamos ver. Reclame Aqui deve ter. Deve ter. Placa de solar, controle quebrado. Aí isso acontece, a placa tá quebrada. Não. É qual que é a sua marca que eu tô pensando? É da Coreia. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo. Quer ver, ó? Não que todas as TVs não sejam, né? Metade delas, sei lá. As duas, tem duas marcas da Coreia, ó, mas é a mais famosa. Olha aqui, ó. Para carregar o controle solar, Solar Cell, utilizando a energia solar, coloque virado para cima. Você pode ser carregado em um ambiente com luzes internas acesas ou perto de uma janela para absorver a luz solar natural. Se a bateria estiver totalmente descarregada, você pode carregá-la usando um USB-C. O cabo, tá vendo? Ou seja, você percebe que ele não carrega, ele segura a carga. Se descarregar totalmente. E, não, mas ele segura a carga, ó. Tanto que, ó... Aqui Bruno, achei... aqui é 365 dias sol. De sol. Aqui tudo eu bem, sou... então ele tá segurando a carga pra você desde a primeira. Se eu coloco uma horinha na minha varanda, ele carrega pro ano inteiro, compadre. Oh, minha bateria nunca descarregou. Vou mandar pra vocês aí, depois vocês assistem o link do cara que fala justamente sobre isso. Um vídeo de 15 minutos. Ah, vem, vídeo do Monark. É. O negacionista da energia solar, cara. Da energia solar. Só que me faltava essa. Eu não tô falando nada de contra energia solar, porque eu tô dizendo que esse controle, especificamente da dona coreana aí, é uma pilantragem. Esse controle. Ué, mas é funciona. Não, mas funciona. Ele não carrega. Ele evita... Presta atenção, ele segura ele sua carga. Ele evita o quê? Descarregar? Qual a diferença, mano? É diferente, caraca. Ele não carrega, ele evita que não, qual, esteja beleza, qual a diferença pra um controle de TV que você vai apertar o botão... Então, isso, deixa eu te dar um 20 exemplo. 20 vezes num dia. A diferença entre segurar a carga e carregar. Eu vou entregar um copo... Se fosse um carro, beleza, eu entendi a reclamação. É a porra de um controle da TV. Mas eu não falei nada, eu só falei que essa marca faz uma pilantragem. Que pena que eu não tenho telefone de nenhum hospício. Com esse anúncio, porque ele não é necessariamente o que eles estão dizendo. Alô, que alô, marca, faça uma pilantragem dessa na minha casa, me manda uma TV dessa pra eu ver se é verdade ou não. Pra gente testar isso aí direitinho, tá? Mas depois assista o vídeo desse cara aí, que ele tá falando exatamente isso. É, eu vou ver o quê? É que ele tá dizendo que... Eu não sei o que ele tá falando, quando eu vou assistir esse vídeo, né? É, mas... Ele tá falando... Ele tá explicando justamente esse conceito, que ele não carrega, ele segura a carga pra você. Então se você pegar o celular com carga... O controle com carga cheia e ficar virando pro sol, realmente ele vai segurar a carga onde tá. Só que ele não carrega, ele não vai sair, vamos supor. Se você deixar ele virado pro sol, tá vendo 50%. Ele não vai ficar 51%. Ele não vai subir a carga, ele vai manter em 50%. Entendeu? Pois essa o meu é nunca descarregou e nunca parou de funcionar meu controle. Uma coisa que eu tenho muito é luz solar aqui, ó. E aí... Tudo bem, pra tudo bem. Mas isso não quer dizer que a mensagem que eles colocaram no produto não é enganosa, entendeu? Não tem culpa se o céu da sua cidade é cinza, Bruno. Tem que chamar o Ben Mendes. Chama o Ben Mendes. Muito bem, mais uma perguntinha aí pra gente ir pro finalmente. Rodrigão Meira, com cada vez mais jogos de PlayStation chegando aos PCs, acha que na próxima geração valeria a pena investir em um Steam Deck da vida ou similares pra jogar os jogos da Sony on the go? É o que eu farei, inclusive. Ainda não sobre o assunto, vocês acreditam que a Microsoft poderá aumentar sua base de hardware com um portátil all digital? Ó, cheio de gíria o Rodrigão aí. São duas perguntas muito boas. Eu acho que a Microsoft definitivamente está estudando isso. Se vai chegar a lançar, eu não sei, mas definitivamente ela está estudando isso. Eu acho que seria um baita de um produto, um Xbox Series P, por exemplo, que é o de portátil. E com certeza, se você gosta de jogos de uma maneira portátil, valeria a pena investir num Steam Deck. Daí ele fez uma pergunta boa, numa próxima geração do Steam Deck, porque essa já tá meio defasada, pois né? Pois é, já tive... É... E não é todo jogo que roda, né? Tem que tá... Geralmente aquele Steam Deck Verified, assim. Uhum. A Sony não fez de todos os jogos, alguns jogos eram muito mal otimizados, né? O Last of Us é um caso aí. É, o Last of Us tem um problema grave pra rodar em máquina normal, imagina Steam isso, Deck, né? Isso, é. Depois até foi mais corrigido. Assim, eu acho que não vai ser a mesma experiência nunca... É exata de estar no PlayStation, talvez assim, sabe? Chegando ou não, jogar num console, jogar num computador é diferente, né? Tem uns, sempre tem uns passos a mais, tem essa parada dos specs que você tem que estar olhando, tem que ter essa parada da compatibilidade, né? É, pra Sony, pelo menos por enquanto, mesmo com até o lançamento que foi simultâneo aí no caso do Helldivers, assim, é sempre a segunda coisa, né? É sempre o videogame primeiro e depois o PC, né? Por enquanto, a gente tem esses lançamentos que são defasados em questão de data de lançamento, né? É, não vai sair tipo o novo God of War ao mesmo tempo no PlayStation e no PC, né? Eu não diria nunca. Eu não acho que isso é uma coisa que nunca vai acontecer. Eu acho que, e, inclusive, acho que cada vez mais essa janela tá diminuindo e a possibilidade dessa janela ser nula, ser igual, tá cada vez maior, assim. Eu não sei se seria inteligente, porque isso é uma parada que faz vender videogame da Sony, né? Pois é, mas é... Acho que se você entender todas essas coisas, eu acho que sim, vale a pena, sim. Uhum. Se você tiver na cabeça que todas essas coisas são fatores, né, que nunca vai ser a plataforma principal... É que a Sony não é a Microsoft, né? A Microsoft pensa assim, né? Pois é, então assim, se você pensar nesses passos e ainda assim achar que vale a pena, com certeza, né? É um hardware muito da hora o Steam Deck. Eu adoraria ter um, inclusive. Não, imagina a possibilidade, Felipe... de você levar o catálogo da Sony que tá no Steam Deck pra qualquer lugar. Pô, eu quero muito pegar um Steam Deck pra poder jogar o Horizon, cara. Sabe? Pô, jogar o Horizon onde eu quiser, onde eu estiver, é uma baita do jogar Horizon numa telinha pequena não deve ser muito legal, não, né? Mas você pode ligar na TV, você liga na TV. Você pega uma dockzinha e aí você carrega com você pra onde você quiser, chegou e bota na TV fio também. Mete um HDMI e você liga na TV. Não, que fio gigante. Mas aí você tem que pensar, tipo assim, porque a galera às vezes pensa... A ideia de comprar um PlayStation 5 é jogar exclusivo da Sony, jogos first party. Não é só isso, né? Por exemplo, a gente tem exclusivos third party que não saem no PC. Às vezes o caso do Final Fantasy acabou de sair. Rebirth. Tem a parada dos serviços, as integrações de troféu. São vários passos, né? Se a pessoa tá pensando em só, eu quero só pra poder jogar quando tem esses jogos e às vezes não me importa muito a data de lançamento, eu acho que é uma ideia super válida, né? Não é uma experiência que substitui a outra, assim, né? Mas será não, que vai chegar num ponto que o Steam Deck, o aparelhozinho lá, né? Tipo assim, vai sair um jogo de PlayStation e falar assim, não é compatível com o Steam Deck porque não tem recurso suficiente pra rodar o bicho. Isso acontece hoje em dia já. Isso é hoje, né? Mas não é só por recurso não, viu? Pode, que assim, não pensa só que é o hardware em si. Tem outros fatores a serem considerados na integração. Mas eu acho que uma próxima geração, isso vai diminuir, vai ser cada vez menor isso. Porque a gente precisa lembrar que o Steam Deck hoje dá suporte para uma série de jogos que surgiram antes do próprio Steam Deck. O que eu gosto de videogame é o fato de que vai sair o Final Fantasy VII Rebirth PlayStation 5... Ele vai rodar no PlayStation 5 pra sempre, entendeu? Tipo assim, eu sei que ele vai rodar no videogame. Sempre é muito tempo. Não era essa palavra que eu queria usar. Era, tipo assim, ele vai rodar. Ele saiu pro PS5, ele vai rodar no videogame, entendeu? Eu não tenho dúvida. Que é uma coisa com o PC, tipo, vai sair um jogo daqui 2 meses, que eu não sei se ele vai rodar bem no meu PC. Entendeu? É essa garantia que eu não tenho. O videogame me dá essa garantia. Sem dúvida. E aí você tem benefícios e tem bônus e ônus. Isso. Qual que é a vantagem do Steam Deck, por exemplo? Mesmo que seja para jogar jogos do PlayStation, você vai ter acesso a outras bibliotecas que dentro do PlayStation você não tem. Então não tem. Eu acho que isso é muito mais do tipo de jogador que você é. Sim. E assim, e uma parada, a grande maioria dos jogos da Sony que estão no PC hoje em dia são Steam Deck Verified. Então assim, é uma coisa que de fato já rola. São compatíveis, já rola, né? Já que são compatíveis, né? E claro que são compatíveis, só que com as restrições, né? Com as devidas alterações, né? O jogo não roda do jeito que ele roda no PlayStation 5. Uhum. Ele tem ali uns... como é que chama essa parada? É uma versão capada, ripada? Não, não. Caramba, me fudiu. É concessão, né? Com as devidas concessões. Ele faz concessões por causa da plataforma, Exato, exato. Esse tipo é tipo que foi o The Witcher no Switch. Não, o mesmo nível. Acho que não é desse nível, não. Não é desse nível, não. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Luiz Fogaça. O VR, o VR, no caso, morreu de vez? A Sony lançou o PS VR 2 faz pouco tempo e não tem mais nenhum suporte. O que me espanta foi a Sony ter investido num VR 2, pra ser bem honesto, tá? Essa é a parte que me espanta. Acho que foi algum projeto aí que foi longe demais, a ponto de não dar pra desistir, né? Porque ela não mostra... Não mostra nenhum esforço, assim. Há muitos anos eu venho falando isso. Você podia ter comprado outra coisa, né? Não deu certo, né? Não deu certo. Deixa pra Apple. Isso aí também você não pode falar, porque às vezes a pessoa pode gostar pra caralho. Mesmo com o pouco suporte que de fato existe, né? O último jogo... A Sony lançou o PlayStation VR 2 em fevereiro do ano passado. E o último jogo first party que ela lançou foi o Firewall Ultra, em agosto. E desde então ela nem anunciou mais nenhum jogo first party de PlayStation VR 2, e as coisas que têm sido anunciadas não têm sido nada muito grande, né? Não tem tido aqueles spin-offs de grandes franquias, igual ela financiou vários na época e fez parcerias com outras empresas aí na época do primeiro, né? Então, assim, pra ela, pelo menos, não parece ser um ponto de muito investimento ou atenção mais, não, assim, sabe? No caso da Oculus, o Quest 3 tá aí, tá muito bem, obrigado, né? A plataforma do Quest ali é a maior hoje em dia do VR, né? Que ainda tá aí. E tem o próprio... Apple da, Vision. Da Apple aí, é um negócio que não é VR, né? Ele é, na verdade, realidade mista, né? Mas é muito doido o quanto um lançamento da Apple movimenta a indústria, né? A cultura. O jeito como então, as pessoas... Mas não vai... Eu já te garanto agora que essa aí não vai vingar. Eu não sei se ele movimentou. Ele talvez movimentou no lançamento pela bizarrice, pela... As pessoas andando valor, na rua com ele, é coisa que nunca tinha acontecido, né? Mas é um negócio... Inclusive, a galera andando na rua, muitos era coisa de meme, né? Que não, nem funciona. Porque tem um acelerômetro ali que não é daquele não jeito. Não deixa funciona, você usar em movimento. Por enquanto, né? Tipo a galera usando dentro do metrô, assim. Não, que por enquanto, Jurandir, imagina se deixar o negócio você sair andando por aí, seu doido. Não, mas as pessoas vão estar assim, Bruno, no metrô, vendo as coisas lá, mano. Tem dois problemas pra esse da Apple aí. Primeiro que o custo de acesso é caríssimo, caríssimo, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E o outro ponto é que as pessoas não estão habituadas com esse uso doméstico de realidade mista. Nem VR isolado e nem AR isolado, imagina a realidade mista. Então, assim, eu acho que pra gente chegar nessa realidade aí, vai demorar muito tempo ainda até isso virar um hábito, cara, muito. Então não vai ser a Apple dessa vez que vai ditar tendência, não é o iPhone, você pode ter certeza. Entendi. Só pra gente fechar aqui, Rafael Ribeiro, quais elementos dos jogos antigos que vocês mais sentem falta nos jogos modernos hoje em dia? Elementos de jogos antigos? Jogos até fim, mano. Jogos limitados, jogos que você jogue por 5 horas. Acho que a única coisa é destravar conteúdo jogando o jogo. Pô, isso é muito bom, mano. Saudade, isso dá saudade mesmo. Eu acho que é literalmente a única coisa, porque... É o quê? Tipo, você fazer 100% e abrir um mundo novo, uma coisa assim? Não, jogo de luta, personagem, por exemplo. Personagem, modos também é um. Vai ter que você ficar comprando personagem igual hoje em dia, ficar comprando pack de não sei o quê, pack de não sei o quê. Antigamente a gente jogava pra liberar personagem. Tekken era assim, hoje em dia você tem que comprar personagem. O Rafael Ribeiro mandou outra pergunta aqui, só pra gente fechar aqui, que é casado com essa daí. Qual jogo antigo vocês gostariam de ver remasterizado com a tecnologia atual e por quê? Cara, o Chrono Trigger, né? Queria um Chrono Trigger... Mas você queria um remake do Chrono Trigger no estilo Final Fantasy aí? Não, não. É isso. Não, eu não sei também. Eu queria que ele fosse. Existisse um remake de Chrono Trigger e que não fosse de turno. Se liga? Fosse um mundinho mais abertinho assim, saca? Ou seja, isso aqui é algo no jeito que a Square tá fazendo com o Final Fantasy. É o Final Fantasy, pô. Exato. Eu não quero nada disso. Eu não quero, Eu não gosto de RPG de turno. O Final Fantasy precisava. Eu não sei se o Chrono Trigger precisa de um remake. Também acho que não. Já falei, RPG de turno é a luta de Cavaleiros do Zodíaco. Ninguém aguenta mais. Sei lá, talvez esses jogos, por conta do visual do HD 2D lá, que é a nova moda da Square. Sim. Mas, sei lá, eu não vejo essa necessidade no Chrono Trigger. Mas não tem nenhum jogo não que vocês gostariam de ver remasterizado aí, um jogo antigo? Remasterizado ou remake? É diferente, né? Acho que poderia ser um remake, né? Acho que remasterizado ele é só pra dar uma melhoradinha no nome. Só tem um jogo que eu quero. Mas tem que ser do jeito que eu quero, senão eu não preciso. É. Eu quero o Shadow of the Colossus, mas que eles adicionem os Colossos perdidos. Meu Deus, você tá capaz de fazer a porra do remake. Não, mas com os Colossos perdidos, por isso que eu tô falando. Eu quero um remake de... Bruno, você acabou de falar que você quer que as coisas tenham um fim. Eu tô falando do jeito que é e pronto. É, mas é que aí seria legal, porque eu tenho muita curiosidade irmão. De ver. Desapega. Já foi. Pô, tinha oito... Se não tá lá, é porque não era pra tá, cara. Felipe, podia ter uma versão, sabe o quê? De Persona 5 com gráficos bons. Que isso, aí você ficou louco. Você precisa procurar o que é gráficos bons. Eu não acho que eu não tenho nenhum remake na minha lista, assim, não. Qualquer coisa nova. Não tenho, justamente. Eu abraço coisas que eles decidem fazer, dependendo do que for, assim. Tem remakes, eu, pô, legal, eu quero. Mas eu não tenho, tipo, podia ter um Bubs de novo. Uma coisa. Não, isso aí eu tô de boa. Tá no bônus? É. Sim. Se você, por acaso, esqueceu que esse era o bônus. Fale, não, bônus. Então, eu só preciso revela aí. Que eu vou falar uma coisa, hein. Revele. Vai ter um Bubsy pro Killbyte? Vaza os seus projetos aí, vai. Não. Eu já cheguei a conversar com Bubsy, com pessoas. É o máximo que eu posso dizer. E aí, não rolou? Não, eu não posso comentar, só posso dizer. Eu espero que todos vocês tenham decidido que não era uma boa ideia. Eu prefiro nem saber. Porque, tipo... É só um... Caraca, o mestre dos magos, cara. Que porra é essa? Eu gosto de acreditar que vocês coletivamente decidiram que não era uma boa ideia. Tudo bem, gente, fechamos. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 das Bônus. Nos encontramos na próxima, tchau. Gordon Freeman saved my life. Civil protection, run a rigid machine. Break down my door, take me down to the station. They got ideas, said I got information. My natural charm is only getting me so far. When out of the black, I see the shape of a crowbar. Gordon Freeman saved my life. Fight for freedom with a brainstorm. Gordon Freeman saved my life. Completely silent, a violent creature. Despite looking like a geography teacher. Moves at the speed of a cheetah in its prime. Apparently he ain't running on valve time. I watch as the combine eternity to flee, yeah. They vanish into thin air like episode 3, yeah. Gordon Freeman saved my life. Fight for freedom with a brainstorm. Gordon Freeman saved my life. Like Chuck Norris in a geek form. We'll be right back. save my life. Gordon Freeman saved my life.